estrela d'alva. Já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber na noite escura, sobre o teu sorriso de encantar, ouvirás cantando nas alturas trovas e cantigas de embalar, trovas e cantigas de embalar. Trovas e cantigas muito belas, afina a garganta, meu cantor. Quando a luz se apaga nas janelas, perde a estrela d'alva o seu fulgor. Perde a estrela d'alva o seu fulgor. Perde a estrela d'alva pequenina, se outra não vier para render, dorme que ainda à noite é uma menina, deixa vir também adormecer, deixa vir também adormecer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.